Você, meu querido párvulo, que tem questionamentos envolvendo xixi no banho. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre o gosto de Minions. E você, minha querida petisca, que está em busca de iluminação sobre perfume de camomila. Todos vocês vieram ao lugar certo. Não mude de canal, abunde-se em uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quente. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e sabedoria inútil do Jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através das nossas campanhas na Aurelo. Na nossa campanha, né? Na Aurelo. E se você puder, um pouquinho com seu sub na Twitch. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast, ele é um podcast extra que só existe porque você nos apoia e você só ouve ele se você nos apoia. Muito obrigado. Exato, muito obrigado. Sempre importante lembrar que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse o orelo.cc/jogabilidade e faça sua parte. Por favor. Eu sou o Rafael Kina, sempre pronto pra ação, meu capitão, e estou aqui hoje com... André, sempre mineiro e muito arteiro. Perfeito. Sushi vai ser porreiro, meu brigadeiro. Tengu, muito paulista, meu passista. Melhor que muito paulista, meu fascista, né? Opa. Melhor. Lembrando sempre que vocês podem e devem contribuir pra esse programa enviando questionamentos, histórias e tudo mais para o retrospring.net/jogabilidade pelo e-mail linhaquente@jogabilidade.de ou através da nossa arroba no Telegram, @jogabilidade. Exatamente, porque agora, como é um podcast exclusivo, né, de um clubinho fechadinho, nós precisamos que todos façam a sua parte, não é verdade? Exato, pra gente ter perguntas pra esse podcast existir. Porque é que nem, ó, me veio aqui, ó, é que nem uma cama de pregos. Se tem muitos pregos sustenta bem distribuídos, ele sustenta todo o peso. Se fica só um preguinho, aí machuca. É, né? Nossa. Então, se você. É que nem aquela história, né? Da floresta que tá pegando fogo. Isso, aí os pregos vão lá e furam a floresta inteira. Se você não manda uma pergunta pro Linha Quente, você está tirando um prego da nossa cama de pregos. Uau, uau. Já parou pra pensar nisso? Um prego a menos na floresta pegando fogo. Isso. Te faz pensar. É. Mas agradecemos aí a todo mundo que enviou as perguntas e se tornou esse programa possível. Vamos pra primeira pergunta? Pergunta é a seguinte, vamos lá. Pergunta muito pessoal aqui, tá? Olá, jogabilideiros. O quão ok é fazer xixi no banho enquanto sua namorada, namorada, esposa, marido, companheiro, companheira está no box junto com você? 100%. Outro dia, esse assunto veio à tona no nosso grupinho e os amigos disseram que fazem isso. Eu achei meio esquisito. Qual a opinião de vocês? Vale a pena correr o risco de ensopar a outra pessoa com o seu xixi pra fingir que está salvando o planeta pra economizar uma descarga? Okay, você não abraça. A pessoa supostamente não tem o controle da mira, da direção. É. Você mija pro alto? A ideia da pessoa é o quê? Tipo, sabe, o vapor do banho vai levar o mijo pra embrulhar a pessoa? Não entendi. Então você nem mija nunca, né? Mas assim, se eu tô no banheiro, sei lá, escovando dente, tomando banho, qualquer coisa, e a Thalissa entra pra fazer xixi, eu não me incomodo. Mas ela consegue? Porque tem gente que não consegue fazer xixi com outra pessoa junto. A parada é, ela não consegue. Ah. Se ela quisesse, eu não me incomodaria. Inclusive, até gostaria, na verdade. E ela não gosta que eu faça isso. Ela não gosta. Não, às vezes ela tá, sei lá, se maquiando pra gente sair. Eu falo, ah, mas vou entrar rapidinho e só fazer xixi. Ela sai do banheiro. Tá, olha, aí. Que interessante. Isso que eu faço xixi sentado. Talvez por isso, mas olha só. Talvez por isso. Mas olha só. Não sei o que é mais maravilhoso. Desculpa, André. Segura o pensamento. Eu comentei isso com a Mel esses dias. E a Mel você falou... faz xixi sentado? Não. Dessa situação. Que a Thalissa não gosta que eu faça xixi enquanto ela tá no banheiro. E a Mel falou não. Perguntou. Ué, Thalissa, você nunca pediu pra mirar? Aí a gente ficou, como assim? Ela, eu já pedi pra namorado e tudo mais pra poder mirar o xixi e tal. Pra ela ficar sem medo. Pra ela ficar. Caralho. É muito gamer essa Mel. Mas é, minha pergunta que fica é, vocês já passaram por essa situação? Ninguém pediu pra mirar? Não. Pra mirar o seu xixi pra saber como é que é? Eu menos ainda, né? Seu raciocínio, André. É que no caso, não é especificamente quando tá tomando banho, a outra pessoa vem fazer xixi. É os dois tomando banho juntos no box. No box. Entendeu? Ah, eu achei que a outra pessoa tava no banheiro. Não, é tipo quando você tá tomando banho junto. Porque eu faço xixi toda vez que tomo banho. Né? É difícil de evitar. Sim. É. Okay. É tipo fazer cocô sem fazer xixi, é impossível. Eu acho de boa. Achei que você falar igual fazer cocô tomando banho. Eu toda vez também. É. Depois daquele dia no tem box. Vixi. Eu não teria problema. Eu não faria, porque eu sei que a Thalissa não gosta, mas se ela quisesse, falando, tudo bem, não tem problema. É, vai que a pessoa tem medo de mijar um pouquinho no pé da outra. Mas daí a água caiu, assim, lavou já na hora. O problema é que o box do banheiro desse apartamento é minúsculo. Então mal cabe eu e ela ao mesmo tempo. Então seria complicado um ia mijar no outro ali. Mas até aí. Faz parte da graça. Não, né? Até aí eu tô no banho. Sabe? Mas até aí, gente, o Golden Shower come solto. Não, mas eu tô no banho, né? A água do chuveiro tá do lado. Sim. Então. É, mas eu acho que a sensação, talvez, do xixi muito quente caindo em você, talvez você... Vai ter um nojinho, né? É que a pessoa não vai mijar a cachoeira inteira em cima de mim. Uhum. No máximo vai ser gotas. E não, até aí o chão já tá molhado, já misturou com a água do banho. E não é uma máquina de chope. Rebaixa assim, sabe? Vem com espuma. Não, né? Pelo amor de Deus. Da pessoa... Pô, a pessoa tem que estar segurando bastante pra sair. O primeiro xixi do dia. Na pressão, é. Que você fica um minuto lá. Mas assim, ousado da pessoa que pergunta de supor que eu tomaria banho com alguém, assim. Você não toma banho? Eu ficaria nu na frente de alguém. Ah. O André, a gente já estabeleceu que ele é o Never Nude. Ele é o Never Nude, é. Mas assim, não só faria, como fiz isso muito. Normal. Tipo, tomar banho junto com a pessoa e todo mundo faz xixi no banho. Xixi no banho. Tô cantando xixi no banho. Acho normalzão. Assim, num universo onde eu tomaria banho com alguém e ficaria pelado na frente de alguém, eu acharia ok também. Mas assim, já que estamos nesse assunto, importante. Vocês, trazendo um assunto importante aqui. Vocês lavam a perna? Sim. Como assim? Sim. Eu sei que isso é um negócio. Então, isso é um negócio. Tem gente que não lava a perna. Não, foi que nem lavar a bunda. Quando começou essa discussão, isso tem alguns anos, né? Que surgiu, acho que no Twitter mesmo, de pessoa falando assim, como assim lavar a perna? Vocês estão loucos? Nunca lavei minha perna na minha vida. E aí as pessoas, tipo, vocês lavam a perna? Esfrega a perna? E tipo, a pessoa fala assim, caralho. E aí foi feita uma pesquisa, não sei, né? Aí também tô falando do meu cu. No Spotify. Não sei o quão válida essa pesquisa. Mas que 20% dos homens não lavam a perna e 25% das mulheres não lavam a perna. Não é possível. Né? E aí eu queria saber se a gente tem essa mostrada. Não, eu lavo a perna. Eu só não lavo a sola do pé. Eu ia falar, lavar a sola do pé é muito difícil, e lavar o pé é meio difícil também, que você tem que ficar fazendo quatro, sabe, com a perna pra lavar. O pé eu tenho uma dificuldade de acessar também. Eu uso aquela escovinha de costas. Pro pé daí. Pra lavar debaixo do pé? Justo. Não debaixo do pé. Mas uma coisa que eu sinto falta, que eu fico pensando em comprar de novo, mas aí eu sempre esqueço da preguiça. Uma cadeira de banho. Não, seria legal também. Eu tinha em BH durante uma época uma paradinha que ficava no chão, que era tipo um tapete. Mas isso é perigoso. Assim. Mas ele não escorregava, não. Ele ficava fixo, assim. É. Que eu usava pra esfregar o pé lá e lavava a sola do pé direitinho. Era bom. Inclusive, eu não gosto de tomar banho com outras pessoas porque eu quero lavar minha perna e aí não tem espaço suficiente pra ou levantar a perna ou pra baixar ele. Mas aí lavar a pessoa lava a sua perna. Bom, aí tudo bem, de fato. Assim, eu tenho muita dificuldade de lavar as minhas costas. Né? Acho que é normal. Quando eu tomo banho com o Luca, ele lava minhas costas, eu lavo as costas dele. É, quando eu tomo banho com a Thalissa, um lava o outro, na verdade. Então. Do cabelo ao pé. Eita! É assim que o jovem fala. Com a língua, né? Não. Mas aí ela fica brava comigo, porque eu não lavo a sola do pé. Ela sempre lava a sola do pé. É muito difícil lavar a sola do pé. Escorrega assim, depois. Esse é o negócio. Eu não gosto porque eu fico... Eu tenho que ficar segurando as paredes do box, senão eu caio. Mas, ó, e aí eu fui ver depois, tem um vídeo que foi testar isso daí, que você tomar banho lavando a perna e não lavando a perna, e eles fizeram, tipo, a mesma pessoa lavando uma perna, não lavando a outra, pessoa que tem pelo na perna, pessoa que não tem pelo na perna e tudo mais, realmente quase não faz diferença. Ou seja, eles sujaram bastante, assim, tipo, de ficar cheio de lama a perna, e as duas, tanto de quem lavou a perna, de quem só deixou o sabão escorrer pela perna e a água escorrer, ficou quase igual. Mas tem que ver microscopicamente. Não, mas fizeram a cultura sabonetinho, bactéria, né? Tudo, né? Sabonete não, algodãozinho. Isso. Tá aí. Vou parar, então. Não, pô! Vou parar. Eu acho que eu ficaria meio nervoso. Não, eu também. Não, tem que lavar. É gostoso. Gente, sabão é gostoso. É muito gostoso o sabão. E o cheirinho. Mas eu ia perguntar uma outra coisa, na verdade. Quando vocês tomam um banho junto, ou tomam um banho junto com alguém, quer fazer xixi, tudo bem. Do jeito que você falou assim, quando vocês tomam banho juntos, todos vocês juntos. Junto com alguém. E não me chamam. É o banheirão, né? Clássico. Saideira, a gente sempre faz banheirão. Antes e depois. Ai, meu Deus, deu vontade de fazer cocô. Vocês conseguem, não no box, fazer cocô enquanto alguém tá no banheiro junto com vocês? Jamais conseguiria, seria completamente incapaz. E isso eu não ia querer que ninguém fizesse perto de mim. Eu consegui conseguiria e não ligaria. Eu não tenho pudor com isso, não. Eu também não. É porque o cocô fede, entendeu? O xixi não. Não, mas o problema é de quem tá cheirando. Ou seja, meu, que eu, se a pessoa for fazer cocô perto de mim, eu não, aí tudo bem, nesse caso sim, mas eu não ligo, não. Então, não me incomodo, não. É bom. É porque eu sinto um pouco de vergonha, assim, é difícil. Não, mas eu vou lá e faço cocô assim. Não, o quão frequente é você começou a tomar banho e aí, putz, tem um cocô aqui que eu não consigo esperar. Mas, gente, quando você tá lavando por dentro do cu, você vê um cocô junto. Okay. Ah, não, faz sentido. De fato, faz. Mas, inclusive, nunca tive, ó, cagar na escola? Sim. Na casa do amigo? Sim. Ah, eu também. Na rodoviária? Sim. Na jogabil de casa? Porra. Em evento de anime? Mais ou menos, mas sim. Nossa. Porra, não. Sim. O negócio do evento do anime é a insalubridade, né? Não, mas até aí... Eu nunca caguei... O cu é insalubre, né? Em lugares poucos comuns. Tipo, públicos. Ah, de público? É escola, evento... Ah, mas você tem a bênção e a maldição de escolher aonde nessa semana você vai cagar, porque você caga uma vez por semana. Eu viajei, por exemplo, pra Queluz, começo do ano. Você não fez cocô em Queluz? Não fiz cocô em Queluz. Não é possível, era sua casa. Eu viajei pra Hotel Fazenda, pra Guarantiguetá. Não fiz cocô. Mesmo com o cheirinho do esterco, que dá aquela ajudada? Mas assim, eu tenho que agradecer, e talvez com a idade isso vá mudar, não sei, então talvez tenha que agradecer pelo serviço prestado até agora, que realmente o meu corpo, ele nem sente vontade se eu tô fora de fazer. Nossa. Não é nem que eu, tipo, nossa, eu tô segurando, não posso fazer. Porque eu acho que se eu tivesse que fazer, eu faria. Já teve situação que eu tava passando mal, e aí eu tive que ir, sabe? Mas numa situação normal, assim, nem sinto vontade. O tanto que eu tive que segurar cocô no ônibus indo pra faculdade. Nossa. De manhã. E é chegar lá. Suado frio. Correndo pro banheiro. Vlá. Você nem toma café, né? Tem... Na época, tipo, é porque assim, também era meio burro, né? Porque na época, assim, minha mãe fazia mercado de quinta-feira. E aí ela comprava uns bagulho. Aí eu comia o bagulho, uns doces, na sexta de manhã, antes de ir pra faculdade. Ah. Aí já não batia legal, entendeu? Tomava um milkshakeaço, assim, antes, porra, de ir pra faculdade. É porque às vezes quem toma café, tem muita gente que o café solta o intestino. O tipo, meu? Você nossa. Toma o café da manhã, saiu de casa, é um risco. Café eu não tomava, mas eu comia uns salgadrogas, assim. Tomei café. 10 minutos depois eu tô cagando. Nossa senhora, bate de um jeito. Mas faz isso mesmo, é normal. Porque o café, ele relaxa o sistema. É. Tanto que você tem refluxo, às vezes porque você toma café e ele relaxa o esfíncter do estômago. Que é um esfíncter, o nome é esfíncter mesmo. É mesmo? É, pois é. É um funcionamento bem parecido, parece um cu. Próxima pergunta da linha quente. Estou fazendo um curso de cinema e começamos recentemente a ter aulas de edição / mixagem de som. O primeiro trabalho que vamos ter que entregar é a criação de um autorretrato sonoro. Ou seja, vou ter que selecionar, montar e mixar uma coleção de sons que me representem. Eu não faço ideia de como descobrir que sons me representam. Me ajudem. Como seriam os autorretratos sonoros de você? Pronto. Pronto. Caralho, eu não conseguiria pensar no melhor. O meu eu não faço ideia. O meu seria um peido molhado. Que isso? Bem longo, assim. Eu já tive... Como que fala isso? Frases, coisas que eu repetia. Bordão, assim. Bordões. Bordão. Meio que acidentais, assim. Tipo, que isso? Tipo, que isso? Que isso? É. Eu não sei mais quais são. Eles se perderam no tempo da minha vida. Quando o Rafa tava lendo, eu tava pensando em outra coisa, porque tem o som que você produz, né? Isso. Mas pode ser como se você fosse uma empresa e você fosse fazer um logo pra você com sons que representam... Um jingle sonoro. Eu já sei. Seria eu lendo um poema, curto, porém, com muitos versos, e eu terminando todos com um tom de interrogação. Tá aí. Tem essa questão também. Não, eu tava pensando assim, por exemplo, o do sushi poderia ser assim, um bully entrando em ebulição, assim. É, então. Aí cai os sons de uma peça de tabuleiro... Não, então, mas você tá sendo muito elaborado daí. Aí, então, corta um sushi. Jack. Então, é de um curso de cinema. Com certeza eles querem esse tipo de coisa. Eu acho que tinha que ser, tipo, sei lá, o som da mão raspando na careca do sushi. Não, é um... Porque você tem um pouquinho de cabelo sempre. Aí é tipo um... Não, mas aí vai ter que pegar aqueles em estúdio, gravar alguém esfregando minha cabeça recém-raspada. Mas é isso, entendeu? Sei lá, um barulho da haste do óculos. Quais sons representam o sushi? Não. O Tengu seria o som de colocar cartinhas de Magic dentro do... Isso, nos livrezinhos. Um SMR, assim. O som de baralhar. Talvez um teclado. O André. Cortando e juntando peças de Gunpla. É verdade. É, o André eu acho que ia ser um teclado também. É, o Tengu seria melhor um teclado, né? Pode ser. Aí mixar todos esses sons, assim, de um jeito artístico. Pronto, o rap é só esse. É só isso. É o 3 minutos de pigarro. Só. Recortar todos das gravações. Isso. O pigarro de 4 minutos e meio. Alguém, por favor, quem tá fazendo aí os... Ah, quem entrou esses dias, né? 12 horas de jogos esquisitos. 12 horas de pigarro. 12 horas do Rafa pigarreando. E manda pro meu médico, não, por favor. Aí a gente, pô, lança no... A gente, ó, fica aí, ó, 1º de abril do ano que vem. Em vez de lançar um Dash, lança o Dash Pigarros do Rafa. 4 horas do Rafa. Pigarros dos videogames. Isso, vamos começar a selecionar agora. Pô, perfeito. Incrível. Passou uma pergunta quente. Comprei recentemente um desodorante com cheiro de camomila. Me surpreendi por realmente ter cheiro de chá de camomila. Achei que fosse uma descrição sem fundamento, como em outros produtos. Não, normalmente cheiro que fala mesmo. E percebi que não gosto do cheiro de chá de camomila, apesar de gostar de chá. Tem algum cheiro que vocês gostam, mas que não daria um bom perfume? Esperma. Ah, gasolina, eu acho, assim. Bacon. Mas será que mas tem perfume de bacon? Mas é péssima ideia. Péssima ideia. Péssima ideia. Será? Cebola refogada. Comida no geral. Comida salgada no geral. Porque comida doce, o cheiro são bons. Eu não gosto de perfume doce. Eu nem queria um perfume de, sei lá, de brigadeiro. Também porra, não. Que delícia. Não, gente, não. Gente, eu adoro coisa com cheiro de doce. Não, Babalu. Perfume pra... Não, eu não sei se eu ia gostar de perfume. Eu sei que é agradável, mas pra mim eu prefiro perfumes mais cítricos, assim, coisas mais... Ai, como você é masculino. É porque tem esse negócio... amadeirados. É, tipo, aí tem perfumes femininos e perfumes masculinos. Entendi. Né? Eu gosto muito de perfume doce. Teoricamente, perfume doce é feminino, né? É. O perfume do homem é óleo diesel. Isso. Não, o pior é que tem umas marcas que é isso mesmo, Rafa. É. O nome dos cheiros. Engraçado que o Luca comprou recentemente um perfume masculino da Carolina Herrera, é isso o nome? Herrera? É, isso. E é um perfume masculino dela. A embalagem, o frasco era no formato de um skate. Ai, meu Deus do céu. É que eu sei qual que é. É que e é bom, hein? Sei. Caralho, que perfume bom. Em tudo, assim, em qualidade, fixação, cheiro. Nossa, que perfume bom. É, o de cebolinha eu queria comprar. Eu quase todo comprei mundo um falando. Você conseguiu? No Mercado Livre você acha, fácil. Ah, mas no Mercado Livre tá R$1.000 o perfume de cebolinha. Não, não. É que era R$20 o preço dele. É, eu achei por isso. Quer dizer, talvez agora. Porque eu olhei quando começou a surgir essa parada. É, a parada é: a Thalissa comentou que acharam um novo perfume barato, gostoso. Só que é um perfume de cachorro. Uau. É um perfume pra você tacar no seu cachorro, sei lá, o cachorro fica cheiroso, sei lá. O cachorro fede. É, não sei, eu acho estranho esse conceito. Mas aparentemente as pessoas estão comprando e tacando em si, porque o custo-benefício é bom. Incrível. Mas é muito comum um pet shop, quando você leva pra tomar banho, eles... O cachorro volta cheiroso. Não, mas eles voltam com o perfume, eles jogam perfume no cachorro. Perfume de cachorro, eu espero. Eu imagino. Ou no mínimo perfume de criança, que deve ser menos agressivo, né? É. Ah, mas eu acho que tem perfume pra cachorro mesmo. Perfume de criança é baba, terra, né? Cocô. Não. Micro-ondas. O perfume de criança é o Johnson Baby, né? Sei. É que de criança, na verdade, não pode ter cheiro, né? Não, pode. Sabonete pra bebê é... Não. É até fedido. Não. Criança, não bebê. Porque o bebê, realmente, ele é só uma pele de papel ali. A cabeça é mole, não tem osso, aquela porra ainda. Mas criança mesmo. Criança é Johnson Baby. Tem um perfume que é bem tipo... Esse aqui é um perfume de criança. É o Macherry. Baby, Super Baby. Tá bom. O filme. Ok. Super Baby 2. Tem o Macherry, que é um perfume pra criança, e tem uns outros lá. E aí tem um perfume do hétero adolescente, que muitas vezes vivido o perfume do homem hétero adulto, que é o caiaque. Sim. Caiaque, pior que eu gosto muito do cheiro de caiaque. É memória afetiva. É, porque eu usava muito caiaque quando adolescente. Cheiro, né? Tem essa coisa mesmo, né? Quem diria? Mas assim, falando de cheiros que eu não gosto, assim, que não combinam com as coisas no qual eles estão sendo aplicados, eu não gosto de cheiro de chá, no geral. Eu sempre... Mentira. Acho que chá tem cheiro de produto de limpeza, no geral, né? Eu sempre acho, tipo, nossa, isso aqui é muito cheiroso no chão do meu quarto, assim, sabe? Que Deus me livre. Cheiro herbal tá proibido de entrar no... Eu não me dá vontade. Não me apetece beber aqui. Você não teria um perfume de lavanda? Não, mas não é de beber. Não, é pra passar. Eu tava falando de outra coisa agora. Tô falando que eu não gosto de cheiro de chá pra beber o chá, né? Eu acho que me parece um cheiro de produto de limpeza. É, chá de bebê não tem cheiro. Chá de bebê não esquenta a água e coloca o bebê dentro, tá, gente? Atenção. Ah, não? Putz! Ligando agora pra emergência. Última pergunta, linha quente, vamos lá. Jogabilideiros, uma pergunta de suma importância. Qual sabor vocês acham que teria um Minion? Os amarelinhos, não os da extrema direita. Importante, Eu não consigo deixar de imaginar que morder um seria como comer um fine de banana. Já minha namorada acha que seriam criaturas de carne e osso com sangue, etc. E vocês? Não é fine de banana. banana, sem dúvida. Nem só pela cor amarela, mas porque eles amam banana. É verdade. Nossa, é verdade. Matou a pau. Essa era a resposta correta. E até porque eu acho que já teve fini de banana com promoção do Minion. Eu acho que teve. Já teve e era sabor banana. Era uns Minionzinho assim. Mas eu, com certeza. Mas eu consigo imaginar, tipo, alguém pegando um Minion e o Minion gritando assim, tipo... Sangue pelo, sabe? Não, não, mas eu consigo imaginar o Minion gritando. Não, por favor, não faz isso, mas você morde ele e ele é massinha, ele é fininho por dentro. Eu penso um bagulho tipo meio que marshmallow, tá ligado? Fora é uma camada de fini de banana, por dentro um fini marshmallow. Sim. Porra! Aquele trançadinho. E são as tripas, né? Pô, vou sair daqui e comer um Minion. Dentro do fini marshmallow, um caldinho de morango, assim. Perfeito. Um perfeito. Lifidinho vermelhinho, sim, sim, assim. É isso. Aí aqueles negócios, tipo, você, na sua mente é isso, né? Aí quando vai cortar pra realidade, é osso, cartilagem, pelo. Você mordendo o Minion. E beijar ele é gosto da dentadurinha. Isso, os dentes dele são feitos de dentadura, é isso. Gente. Eles têm dentes, né? Tem. Eu acho que sim. Eu acho que não. Minion tem cabelo? Tem. Alguns têm cabelinho. Ah, é? Fiozinhos. Ah, tá. Fiozinho de cabelo. Mas assim, eu trouxe essa pergunta também, porque, eu acho que não, acho que eles são criaturas vivas. São de carne e osso. Que é tipo os amonguinhos lá? Não, amonguinhos não, o do Fall Guys, que é uma criatura ave dentro da roupinha, assim, exato. É porque os amonguinhos, eles têm ossos, ele tem um único fêmur gigante no corpo, assim. Mas, não só por isso, mas porque vocês têm vontade de comer coisas, assim? Hã? Objetos, ele assim. Assistiu muito Calabouças e Delícias. Não. Assistiu Freaky Eaters. Não, galera, é porque tem coisas que, nossa, que vontade de comer isso. Um caco de vidro. Não, mas você sabe, por exemplo, aquelas pedras de aquário, assim, sabe? Não. Você não olha aquilo e fala, caralho, parece gostoso isso daqui. Não. Dependendo da cor, assim, tem umas que parecem mesmo. Qualquer coisa que seja rosa. Nossa, que vontade de comer isso. Sabonete. Que tá difícil acesso agora, Rafa, mas tem vários board game que tem componente que eu quero comer. Aí, ó. Pronto. Ok. Tem um, você é uma abelha numa colmeia produzindo mel. E, obviamente, tem o componente que é o mel, que é uma borrachinha fofinha que você aperta. Borracha, dá muita vontade de comer. Nossa, eu comia muita borracha. Então, eu não queria admitir, mas eu também comi um pouquinho. E assim, não engolia, mas eu mordia e ficava mastigando, assim. Ó, esse negócio aqui, ó, parece um chocolatinho. Aqui, ó. Nossa, porra. Passa pra galera, solta uns aí pra vocês verem. Olha, não dá vontade de comer isso daqui? É, cápsula de óleo de fígado de bacalhau. Isso. Não parece uma balinha, um fininho. Um balinho, uma bala softzinha que você come e morre engasgado. É bem apetitoso, assim, comeria. Tem muito componente de board game feito de resina, que é o mesmo material de dominó. Tem muitos desses coloridinhos. Dominó dá vontade de comer. Dominó dá vontade de comer. Esses componentes, tipo, o André joga aquele Project Shell, aquelas pecinhas que parecem aqueles chicletes. Sim. O jogo azul, tanto que esse jogo azul tem essas peças, todo mundo falava, nossa, dá vontade de comer, vontade de comer. Eles fizeram um que é skin, que é chocolate. As peças são como se fossem aqueles bombons. Sei. Daqueles que é caixa de bombom, temático, assim. Fizeram essa skin pro jogo. Tá aí, né? Quem diria? Tem umas dráguias, sabe? Dráguias. Drágias, eu não sei falar. Árabes, são dragês, não sei, que parecem pedra. E eu tenho uma vontade louca de comer isso. Tipo esse daqui, ó. Uhum. Tá vendo? Olha, Tengu. Sei. Porra, isso parece ser tão gostoso. Quando eu era... Dá de admitir uma coisa aqui. Sabe o que dá vontade de comer também? Neosaldina. Muito, porque Neosaldina parece... Parece M&M's. Mordeu Dorflex. Quando eu era criança, eu mordia, mastigava muitas coisas não comestíveis, assim, muitas. Lápis, massinha, borracha... Massinha dá vontade de comer também. Nossa, muito. Eu mascava tampa de caneta Bic, especificamente. Muito, masquei muito. A moeba, nossa. Nossa, não. Como eu mordi a moeba. Não passei por isso. Não. Será que a gente tá grávida? Talvez. Eu acho que o nome disso é fixação oral. É porque vem junto com anal, né? Isso daí normalmente. Mas será que tem um nome pra essa vontade de comer objetos? Ah, tem. Não, tem uma condição até. Tem pessoas que ela tem esse ímpeto e não para. Então tem gente que come caco de vidro, tem gente que come coisas... Tem gente que come tijolo, então, né? Mas isso é algo que impele a pessoa a fazer isso, sabe? Pô, mas um tijolinho agora. Vocês vão rir, tá? Mas é muito sério. Que existe uma condição que eu tava pesquisando aqui. Certo. Uma condição que é apetite por substâncias não alimentícias. Pode ser um distúrbio em si ou fenômenos médicos. A substância ingerida ou desejada pode ser biológica, natural ou artificial. Quero que vocês tentem adivinhar qual é o nome dessa condição médica. Rafael Luquino. Boquinha de tudo é meu. Alguma coisa fagia. Síndrome de pica. Tá explicado, Rafa. Porra, eu sabia que era isso. Não é possível que a gente seja assim. Isso aí é o nome de Vila de Picas, assim, e eu só tô acreditando agora. Igual tem Google postando tá um negócio na enciclopédia, outro dia. Que é o cuscus, luz do cu, uma coisa assim, né? Não, é o vagalume em português de Portugal é... Pisca-cu. Pisca-cu, luz no cu. É uma coisa assim, é que teve o Luffy, né, do... Português de Portugal falando, beijo meu cozinho. Beijo meu cozinho. O que era o cozinho dele? É a bunda. É a bunda. Porque ele faz um kiss my ass e bate assim na bunda. Aí a legenda da Netflix de Portugal é o Lu falando, beijo meu cozinho. Batendo na bunda, assim, é muito bom. Então fica aí, ó. Você que tá comendo o que não deve, talvez você tá com síndrome de pica. Síndrome de pica. Eu sou um portador da síndrome de pica há muitos anos. É incrível. Muitos anos.